Já conferi a munição, meus homens já estão a postos. Não é nada pessoal, são apenas negócios. Quem era meu sócio, agora está agindo contra a iragem, quebrando o meu esquema, o meu controle na cidade. Não posso perdoar e nem dar valor ao sentimento. Preciso manter o status que consegui até o momento. Eu sei que não é certo, mas eu ganho a vida assim. O contrabando e o assassinato foi o que atribuíram a mim. Um chefe de organização não se pode dar ao luxo de parar os seus negócios pra dar valor ao mero luto. Se já viram de fundo, eu rezo pra que Deus o tenha. Vou acordar e escrever mais um capítulo da minha resenha. Meu terno impecável, como sempre, é meu estilo. Elegante até na morte, a profissão sempre exigiu isso. Me tranca na mão debaixo do terno a 45. Na precisão a gente usa pra matar, eu não hesito. Motherfuckers, medo notado, o jeito fraco não tem chance aqui na organização. Quem veste o terno preto também assume um compromisso. Rosa vermelha no ponto causa medo de quem espera. O jeito fraco não tem chance aqui na organização. Quem veste o terno preto também assume um compromisso. Rosa vermelha no ponto causa medo de quem espera. Pagam caro pela liberdade, isso é necessário pra continuar com o esquema do contrabando milionário. Tenho contato em todas as partes, fico tranquilo, mas odeio quando coloco no jornal. Eu sou bandido, mesmo sendo, prefiro ser chamado de empresário. Especificamente atuo no ramo do tráfico, assim chamado. Eu supro as necessidades de todos os viciados, tanto na droga como no álcool, assim mantenho o meu reinado. Al Capone, esse é meu nome, meu pseudônimo. A liberdade e o crime pra mim não são antônimos. Me mantém anônimo, aliás, eu me mantinha. Mas como todos precisam de mim, não consegui manter a linha. Fazer um estilo misterioso que não é encontrado. Muito pelo contrário, estou sempre aqui sentado, mandando os meus negócios e tranquilo como nunca, mesmo sabendo que estou na cola e construindo a minha sepultura. O jeito fraco não tem chance aqui na organização. Quem veste o terno preto também assume um compromisso. Rosa vermelha no ponto causa medo de quem espera. O jeito fraco não tem chance aqui na organização. Quem veste o terno preto também assume um compromisso. Rosa vermelha no ponto causa medo de quem espera.